O nosso tema dessa noite, então, é os tesouros da terra. E a gente já começa perguntando, né, para a gente se questionar. Quais são os tesouros da terra? O que a gente acha que são os tesouros da terra? E quais são os nossos tesouros? Tem uma frase de Jesus lá no Evangelho de Mateus que diz: não ajuntai tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem e onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros no céu. Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então é importante, né, a gente, depois da pergunta, a gente se questionar, né? Onde está o meu tesouro, lá está o meu coração. Isso é mais importante ainda porque nós nos prendemos mentalmente naquilo que nós desejamos, naquilo que nós nos afeiçoamos, naquilo que nós gostamos, naquilo que nós nos dedicamos, às vezes, durante todo o nosso dia. E que coisas são essas? São tesouros aqui da terra ou são tesouros do céu? São tesouros que a traça corrói? Ou são tesouros que, quando a gente realmente precisar, eles vão estar aqui dentro de nós e vão servir como portas, como luzes para clarear o nosso caminho? Então, essa frase de Jesus, ela ganha mais importância ainda quando a gente percebe no nosso dia a dia que ela é realmente verdadeira, porque a gente aplica isso e verifica. Realmente, os tesouros que a gente está guardando, fora ou dentro de nós, eles vão ser fundamentais para aquilo que a gente vai utilizar. E na questão espiritual a gente percebe muito claramente isso. Quando a gente lê relatos que enchem ali a biblioteca, de irmãos nossos, ou até nossos mesmos, né, já que fizemos tantas vezes essa viagem de ida e volta, quando a gente percebe do outro lado que talvez tudo aquilo com o qual a gente se dedicou durante uma vida inteira foi quase que em vão, foi quase desnecessário, foi um desperdício, não apenas do tempo da reencarnação, mas da energia. Mas que bom que a gente tem sempre uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, e assim vai. Não apenas bens materiais, mas o que nós valorizamos fazem parte desses tesouros. Então a gente às vezes pensa que, como exemplo da traça e da ferrugem, mas não são apenas as coisas materiais que a gente está se focando. Como, por exemplo, o dinheiro, o sexo, a vingança, as doenças, as preocupações, os ciúmes, a ambição, o futebol, a política, a religião ou as pessoas. Então, muitas vezes nós colocamos esses focos nossos em cima dessas coisas de uma forma bastante carregada. E nós nos distanciamos daquilo que realmente é importante, que são as palavras que Jesus nos deixou, né? Somos o que pensamos. Tem até um livro com esse título. E a gente pensa: quem somos? Mas a gente percebe, quando a gente começa a analisar, que realmente nós repetimos os valores que nós temos guardados em nós. Nós repetimos de uma forma basicamente inconsciente. Todos os dias nós fazemos e refazemos, muitas vezes, as mesmas coisas que nós fizemos ontem. Repetimos sem nos darmos conta do que nós estamos fazendo. Então, quando ele diz que nós somos o que pensamos, não significa que nós estamos pensando, mas significa que aquele conteúdo que nós temos, ele está se manifestando. É interessante porque a gente pode observar o que nós estamos manifestando e, através dessa manifestação, a gente pode perceber se aquilo está sendo bom ou não. E, através disso, então, poder corrigir. Pensamentos descontrolados nos apegam à matéria. Descontrolados são pensamentos sem controle. Então, essa questão que eu disse do inconsciente, que eles vêm naturalmente porque estão no nosso íntimo. Eles nos carregam e nos impulsionam em direção, normalmente, às questões materiais. Ação sobre o pensamento é necessária para que a gente possa modificar isso, que a gente possa determinar para onde a gente quer ir, para poder escolher quais serão os nossos tesouros, se serão tesouros eternos ou tesouros temporários, ilusórios. Já ouviram falar sobre os decretos? Quando a gente reafirma para nós mesmos palavras que se tornam verdades dentro de nós. Quando nós dizemos, eu não consigo. Quando nós falamos, eu não tenho vontade. Quando nós reafirmamos alguns nãos que fazem com que a nossa mente trabalhe esse não como um decreto. Realmente, eu não consigo e eu não vou conseguir. Eu não consigo, eu não tenho vontade, eu não quero. Eu não tenho, eu não sou e assim por diante. A nossa mente, ela é uma usina de energia e ela precisa ser bem canalizada para que essa energia, ela seja proveitosa, ela crie situações positivas, situações de desenvolvimento, de aprendizado para todos nós. Uma usina de energia. Então a gente imagina uma usina, se não tiver um controle, uma direção, o que acontece? Por que muitas vezes a gente não consegue realizar algumas coisas? A gente se perde no caminho, a gente não conclui. A gente quer tudo ao mesmo tempo, mas não segura nada nas coisas práticas da nossa vida. Então nos falta, às vezes, é o foco, a direção para que essa energia que está sendo produzida, ela siga a direção correta. E a importância do pensamento, nesse sentido, é grande, porque nós temos que dar a direção certa, não apenas produzir, mas canalizar para o lado certo. Semelhantes atraem semelhantes. Nós já ouvimos isso aqui. Porque através do nosso padrão mental, nós estamos nos conectando com espíritos ou encarnados no mesmo padrão nosso. Então, às vezes, a gente reclama que a gente não está bem, que a gente está com encosto. A gente sempre diz que o problema é do lado. Mas, na verdade, a gente está atraindo através daquilo que nós estamos emanando, vivendo, pensando. Então é necessário que a gente mude a faixa vibratória. Porque como é que nós vamos melhorar se não através de uma mudança de pensamento, de uma disciplina? O pensamento determina o modo como vivemos. Para mudar, devemos mudar os hábitos que alimentam esses pensamentos. É para a gente pensar, né? Quais são os nossos hábitos? O que eles estão trazendo para dentro de mim? adquirir bons hábitos para disciplinar o pensamento, nutrir bons pensamentos e sentimentos, nos conectarmos à espiritualidade superior e nos alimentarmos de valores positivos. Nós aprendemos, lá quando nós éramos pequenos, que nós somos filhos de Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança, e a gente acredita que Deus é parecido com nós, mas na verdade é a nossa essência, a nossa alma, que traz a essência de Deus. E por que muitas vezes nós vemos irmãos nossos que são raios de luz e a gente se acha diferente deles? Na verdade, a manifestação que eles estão tendo, eles estão conseguindo manifestar Deus de uma forma bem mais fiel do que talvez aquela que a gente está fazendo. Então, são exemplos para nós, para que a gente possa segui-los. Mas nós temos, através dessa filiação divina que nós temos, a possibilidade de curar, a possibilidade de construir, a possibilidade de ajudar. Se nós não estamos fazendo, é porque nós não queremos, mas nós temos a possibilidade, nós temos a capacidade. Emmanuel, quando ia iniciar os trabalhos deles com o Chico Xavier, fez a proposta de escrever livros, e ele nem sabia quantos eram. O Chico perguntou para ele do que ele precisaria para executar esse trabalho. E ele disse apenas 3 coisas. A disciplina apenas isso. Então, a disciplina, ela é importante não só para aquele trabalho que enche as bibliotecas, enche as nossas casas, enche muitas vezes a nossa vida de exemplos, mas ela é importante para todos nós, porque sem a disciplina, aquela energia que foi dita antes, ela não tem vazão, ela não tem direção. Então, para qualquer coisa que a gente for fazer, e nós, quando já temos uma boa idade e temos filhos, a gente sabe da importância da disciplina para poder colocar as coisas no caminho certo. Ela é importante para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente quiser empreender, para tudo aquilo que a gente quiser fazer, criar corpo, que as coisas tenham realmente um bom andamento.